cantando notas. Melodias caras, tipo Ed Mota. Fora da lei, gritos e sussurros na minha porta. Tô na correria que eu não sou otária. Dormindo tranquila, não te devo nada. Ficando louca, mal acostumada. Ninguém me para, ninguém me para. Se não vai no amor, vai na marra. Isso não é Disney. Na rua o povo já sabe, não sou tuas princesas. Eu tô no teu fone, honey, tô fazendo money, money. Não preciso de sobrenome, eu já sou king. Deve ser horrível não gostar de mim, ter que ouvir falar de mim. Buscando sagrado, me reconheci profana. Bate porque sou de raça, te pedi um sacode. Não mistura cash com amor, confusa sofre. Trabalhando duro, engordando o meu dote. Puto, passa essa grana, hoje você tá sem sorte.